sei te dizer como é que tudo isso foi me acontecer. Eu só sei o que senti quando vi em você. Eu gosto de você. been up all night. I can feel it coming, the morning light. The air is so cold here, it's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? Way up here with the northern lights, beyond you and me. I dreamt of us in another life. One we've never reached. Thank you. Together. Monkey puts it all together.